não é gente, é bicho raro, que de jaula ou gaiola se escapou e anda pelo mundo às cabriolas, aprendidas no circo que inventou. Estende no chão a capa que o disfarça, faz do peito tambor e rufa salta. É urso bailarino monossábio, ave de bico torto e pernalta. A charanga do poema, todo feito de notas arranhadas, e porque bicho é, bicho ali fica a uivar às estrelas desprezadas, e porque bicho é, bicho ali fica a uivar às estrelas desprezadas. Poeta não é gente, é bicho raro,